Cash Rest Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Rest Zero. A opinião na boa nova. Cash Rest Zero. Com Vítor Neves. Bom dia. Obrigou-me a vida durante esta semana a passar por aeroportos, estações de comboio e estações de serviço da autoestrada. Em todos estes locais, vi menos gente. Pouca gente. Menos gente e pouca gente, repito. Mas vi também gente e escutei gente feliz por estar no meio de menos gente e com pouca gente. Escutei mesmo de uma senhora a frase de que a pandemia lhe dava um jeitão. É completamente insuportável o egoísmo que marca o nosso viver de hoje. E há uma insensibilidade e uma falta de bom senso perfeitamente indescritíveis daqueles que regulam a sua vida pela bitola do seu próprio conforto. Quer seja nas viagens, quer seja até a trabalhar, podendo recorrer a uma coisa que hoje denominamos como teletrabalho. Apetece-me dizer que esta pandemia mostra que há qualquer coisa de completamente errado no nosso viver de hoje. E importa ter isso em conta se queremos continuar a viver todos em sociedade e em conjunto. O melhor fim de semana para todos. Cash Rest Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Rest Zero. A opinião na boa nova. Cash Rest Zero. Com Vítor Neves.